Thank you. Azor Gol 1592, Santos Islâmicos, aí da 1-0. Número 592, QNH 1-0, 1-7, já avisar com o campo? Partiu. Já partiu de logo, número 592. Pode falar. Ativado o Santo Campo? Confirme. Estão vendo o Santo Campo? Negativo. Número 592, eu informo agora chuva leve sobre o campo. É, 592. Número 592 já avisou? Negativo. Pistou agora 550. Número 592 autorizado pouso, pistão 90, vento variável ou não? Querido pouso 592. Salvador, Guarulhos 3170, passa na estrada. 1592, no salão 37, libera direito, salão 121, decimal 9. Direito 219, 592. Salão 3170, QNH 1017, informa que era a nave que pousou em frente, avistou com 550 pés. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, vamos para a 3170. Está autorizando 70, reparte visual com o campo. Mandar visual para 3, não acertar. Zero autorizado pouso, pistão 0, vento variável 02 nós. Meio pouso 1-0 para 3, vamos voltar. 3170 na sala de 40 direita, sala 9 zona, décima 9. Mais uma direita, 29, sala 29. Sala 29, sala 29, sala 29. Boa noite, Azul 4062, estabilizado no ILS da 10. Azul 4062, quem nega 10 no meio, reporte visual com o campo. 10 no meio, vai reportar visual, Azul 4062, 4062. Salvador, Azul 4062, está visual. Azul 4062, autorizado pouso, pistola 0, vento, variável 03 nós. Entre pouso, pistola 02. 4062 no solo aos 46, libere a direita, táxi autorizado Alfa Kilo, previsto ao 3 Romeu no Pátio 3. Só a direita, Alfa Kilo, previsto 3 Romeu, táxi 062. Azul 4062, mantenha a posição na taxa EQ.